Alô galera, aqui é a Valéria da banda Fruto Sensual e eu estou curtindo os sucessos com DJ Roger Mix, tá no bem? Banda Mega Pop Show. Havia um tempo em que eu vivia um sentimento quase infantil. Havia o medo, a timidez, todo lado que você nunca viu. Agora eu vejo aquele beijo, era mesmo o fim. Era o começo, o meu desejo se perdeu de mim. E agora eu ando correndo tanto, procurando aquele novo lugar, aquela festa, o que me resta, encontrar alguém legal pra ficar. Agora eu vejo aquele beijo, era mesmo o fim. Era o começo e o meu desejo se perdeu de mim. Mega Pop Show. Agora eu vejo aquele beijo, era mesmo o fim. Era o começo e o meu desejo se perdeu de mim. E agora é tarde, acordo tarde, do meu lado alguém que eu nem conhecia. Outra criança adulterada, pelos anos que a pintura escondia. E agora eu vejo, aquele beijo era o fim, o fim. Era o começo e o meu desejo se perdeu de mim. E agora eu vejo, aquele beijo era mesmo o fim. Era o começo e o meu desejo se perdeu.